Salvador, boa noite, o gol. Mano, meio no 3, ponto de espera da 10, não se escuta. O TAM 3662, avistado, checo, trem de pouso, pista 10, pouso autorizado, 80,12, TAM 3662. Baixado travado, visual com no 0, 3662. Gol no meio no 3. No meio no 3, mantém o ponto de espera, boa noite. Vai manter, obrigado. Cinco, dois, um, no meio, confirme a sua posição. Para o pátio 3, rebota 03. 10, trip 52, um, no meio, livre pushback, acionamento, chame para o táxi. Dado, chamará para o... Taxi 52 no meia. Voo no 884, aprovação, barulho? Voo no 884 ou voo no 885? É, perdão, no 885. Voo no 885, Guarulhos aprovado nível 360, via Peruíbe 50. Decola da pista 1-0, perfil de saída da EL, LEDA, após direto BIDEV com curva à direita. Transponder 5541 no controle 1-1-9-8. 1895-4077. 1895-4077, boa. Boa. Transponder 5541 e o controle de 98, boa no 885. Boa no 885, atendimento correto, chame pronto. Gente. Sinal de 8 milhas. Gente, repórter externo checado, agora liberação 40701. Cortará, cortará. O gol número 3 decolaria de imediato quando autorizado, em Embraer da Azul a 1 minuto do marcador externo. Decola, sem paradas por causa. Inicialmente LR mantém aguardando para a liberação de pista devido ao rebote cruzando a cabeceira agora. A sua escuta. Para táxi, POV 174, Galeão, 4 horas e 10. 3603, táxi via Juliette Alfa, até o ponto de espera, pista 1-0. Quando lá tornou no 895, ajuste 1-0, 1-0, bom voo. Autorizado Juliette Alfa para ponto de espera 1-0, no ponto de espera 1895, 1-0-0 no QNH, tá 3603. São 3603, inicialmente seu reporte para ingresso na Alfa, ok? Reportaremos para ingresso na Alfa, tá? 3603. Oceania 6310, prossegue o táxi via Índia, portão 01, agilizando. Ok, agilizando Índia, portão 1, Oceania 6310. São 3603, vai dar passagem o Airbus da Avianca na Alfa, pode prossegue o táxi até o ponto de espera. Senta. Solo Salvador, muito boa noite, ao é o 3602. Boa noite, São 3662. Táxi via Alfa, manter posição antes da Juliette. Alfa, vai manter posição antes da Juliette, 3662. Alô, Salvador, trip 5216 para o táxi com 64 a bordo, autonomia de 3 horas e 40, alternando Salvador. Confirme a autonomia? 3 horas e 40, senhora. Sim, trip 5216. Táxi via pátio 3, aguardando na entrada do pátio 1, ajustando 0-0. Táxi via pátio 3, confirme novamente as instruções, senhoras. Táxi autorizado só via pátio 3, reporte para ingresso no pátio 1, o ajuste 1-0-1-0. A gente reportará para ingresso pátio 1, trip 52, 1-0-1-0 no ajuste. Solo gol 9074 com 149 a bordo, autonomia 2 horas e 19, alternando Salvador, pronto para o táxi. Trem pouso autorizado, pista 10, 70 graus, 14 nós. Livre pouso, pista 10, 470, baixar trabalho. Autonomia no 3, decolado 06, 19, 8, controle, boa viagem. Salve, obrigado, bom trabalho. Com capa vista 12 horas. Positivo, isso que já vi, tu vai prosseguir para a pista 17? É, eu vou porque o ativo aqui tá dando 90 com 18, é isso? Positivo, 90 com 12 agora, 12, 13. Prosseguir para 10, obrigado. Ok, valeu, bom pouso, chame que eu agora 1895. Claro. Obrigado, plano. Tá liberando 2.300 pés na tua escuta. No meio, no 3. Na saída Goles, com 360. Na Goles, pra quanto? 360. 360 na Goles, obrigado. O Pintura Varig, no ponto de espera, torno 95. Pega o tráfego da Gol, no ponto de espera, chamada 1895. 5216. Manece o vento? Forte, não? Vento tá de 70 com 13. Prosseguir então para 10, obrigado. 10, pode manter agora a liberação, o tráfego precede, acabou de cruzar a cabeceira no momento. Gente, última vez. Ponto de espera da 10, pronto. Gente, mantém a posição, tá 3603. Mantenemos. No solo 08, libera direito 121.9. Libera direito 219, 4070, boa. Dois está aguardando aqui atrás da terra e da tripla liberação. Afirmativo. Cruzando 70 graus, 13.9. Gente, com o trem embaixo travado, esquina dentro. 3603, observará o pouso da aeronave na curta final após olhar e manter a pista 10. Depois da aeronave em curta final, a linha mantém 10, tá? 3603. Salvador, é o voo 1404, informação, tá? 1404, identifique, consegue ir para 2000 na chegada com 1012. 2012, voo 1404. Confirmando 1010, é ajuste, informe estabilizado. 1010, informe estabilizado, voo 1404. Whisky de Avito no solo azul no 1, libera direita 129. 603, aguarde para decolagem, tráfego ainda na pista. Aguardo. India Vitor, táxi via Alfa, confirme o destino. Whisky India Vitor, táxi via Alfa, mantém posição antes da Juliette. Próximo Juliette, 4070. Juliette, portão 06, azul 4070. Para o 06, 4070. Da Gol, tá pronto? Afirma, pronto. Alinhar e manter, pistão no zero. Alinha e manter, não, no zero, Gol 9074. Gol no meio, no 3, Recife, no 288. 288, meio, no 3. Três, aguarda os 13, 198, controle, boa viagem. 198, é muito boa. Obrigado, 3603. Ah, afirmativo, 08, então, 0%. Oi, Salvador, muito boa noite. Trip 5216, tá pronto, não pode esperar da 1-0. Boa noite, Trip 5216, após o 37 Gol Varga, LR, manter. Após a passagem do tráfico da Gol, mantém o Trip 5216. Prode Dael, subo 320, vigilante. Prode Dael para 320, tá? 3603. Mike Quebec. Na Quebec, mantém a posição e chama a turno no 895 para o cruzamento. Decolagem da 9074. Decolado azul no meio, 19-8, boa viagem. 19-8, boa, obrigado. Gol 9074. Trip 5-2 no meio, atenta a possível estrela 37 decolado à frente. Quando pronto, 80-14, 1010, livre para decolagem. Trip. Quando pronto, autorizado a decolagem. Trip 5-2 no meio. Subo 350 na PUCA, vigilância. 350 na PUC, o Gol 9074. Salvador, Gol 1885, puxa de acionamento, meia dúzia. Gol Bono 885, livre chama para o táxi. Livre chama táxi, 885. Confirme. Momento, passarei 2224, ainda estou checando aqui. Controle TAM 3603, solicita PRO de EUDES, se possível. O 3603 mantém o perfil devido a tráfego. Eu estou em Salvador e aguardo também, se possível. Mantemos. Juliette Serra Tango, desça para 3.000 de pés com 1.010 no ajuste. 3.024 na escuta. Escuta, sim. O senhor sabe informar se a companhia fez uma CHG? Eu estou checando aqui no repetitivo. O senhor tem um... passarei 2224, Salvador Juazeiro, 23:51, pelo meu repetitivo, ok? Ah, ok, já tem a CHG, ok? Já contactei a sala IS, sim, só estou aguardando chegar no centro, ok? Para o táxi, Gol 1885, 186 a bordo, 4:10, altero na Galeão. 1885, táxi via Juliette Alfa, até o ponto espera pista no zero, quando lá torno no 895, ajuste no zero, no zero, bom voo. Juliette Alfa, 895, obrigado, bom novo. Afirmativo, com Recife 3325. Obrigado, são 3603. Gol 9074, chame o centro Recife em 12345. Centro Recife 1245, gol 9074, gol, obrigado. 12545. 2545, gol 9074. Bora, boa noite, gol 1885. 85, olhar e decolar pista no zero, 80 graus com 10, 9. Ali é 4, 9, 0, gol 8, 8, 5. Controle o gol 9074 novamente, não estamos conseguindo contato em 12545. Tente 12685, o gol 9074. 2685, gol 9074. Uma dúzia. Salvador, boa noite. O 1398, esse é o controle, Salvador. Identifique, desça o 050 na maré com 1010 na maré. 050 na maré, 1010. No 885, decolado aos 24, controle 1198, boa noite. 198, boa noite. 5, boa noite, dando 2000 na disputa. Chegou no 885, boa noite. Boa noite, no 885, conforme autorizado, vigilância. Conforme. Boa noite, eu tava 3858. São 3858, informação em curso é a Tango? Copia. Copia. São 3858, Fortaleza aprovado nível 370, via Pesolo 19. Decola da pista 10, perfil de saída Momo. Mantém radial 350 até 20 milhas após Albo, direto, Froti. O transponder 5576, controle 199.8. 370 aprovado, depois o 19, decolada 10 na Momo. Radial 350 por 20 milhas, depois Albo, Froti, 5576, controle 198, TAN 3858. TAN 3858, cotejamento correto, chame pronto. 3850. Boa noite, identifique, desça o 060 na chegada à maré. 060 na maré. O Juliette Serra Tango, Salvador. Tá chegando. Indicada. 245. Confirme, 245. 245. Que condições de mantê-lo até interceptar? Maria, próximo de Duna, afirmativo, senhor. Até um pouco mais próximo de Duna, por gentileza, mantenha. O voo indo pro desta posição, descendo para 2000 e informando estabilizado. Muito grato, mantendo a velocidade para de Duna, reportará a estabilidade elétrica e X-Ray. 10 1404, torre agora 1895. 1895, bora. 9.8. Autorizado 1550, 19 do Código 90, aí na moto trouxe. Cola 3050, 25, após direto alto trouxe. 5005 é o código, controle 19.2. O estado checa o trem, pista 10, foi autorizado 70 graus, 1-2 nota. Abaixar travado ali, pouso no 4-0. Mente para fazer uma correção com relação à saída, ok? Juazeiro do Norte, 350, via Pesolu no 9. O senhor vai decolar da 10, mantenha a proa até 2000, após direto Momo, radial 350 por 20 milhas, após direto Albo, após direto Frontier. Decola da 10. Decolada 10, mantém 2000, posta a sua 350 por 20 milhas, após Albo, Frontier. O passaredo, eu corrigi mais uma vez, gentileza, a subida devido à área restrita. O senhor vai decolar dono zero, manter proa de decolagem até 2000 pés, após vai curvar à esquerda, interceptar radial 350 até 20 milhas do VR de Salvador, após direto Albo, Alfa Lima Bravo Oscar, e após direto Frutti, Fox Romeo Oscar Tango India. Excelente, agora entendi. A gente decola, 2000 pés, curva à esquerda, intercepta radial 350 em Salvador por 20 milhas após voa Albo, depois de Albo, próximo passaredo. Sim, correto, passaredo, na remota, chame pronto, pushback. O transponder é 5005. 5005, chama na pronta. São Salvador, webjet 5827, portão 2, formação Tango para a cópia Galeão, se possível. O voo no 889, chamou? Webjet 5827. Web 5827, Galeão, aguarde cópia, eu tenho 340, só um minuto. Aguardando, 340. 358, tá na escuta do solo. Livre o passarelo, chame táxi. 3858, na escuta do solo. Prossiga, chamou 3858? Afirmo, 3858, correção da subida. A aerovia será Pesolu no 9, mas decolando a pista no 0 vai manter proa de decolagem até 2000 pés, após curvar à esquerda, interceptando a radial 350 até 20 milhas, 20 milhas do VR de Salvador, após voa direto Albo, e após Albo, direto Frotti, ok? Desconsidera o perfil da Momo. Ok, então desconsidera o perfil da Momo, permanece em Pesolu 19, mantém proa até 2000, após esquerda, passa na 350 por 20 milhas, Albo e Frutti, tá 3850. Correto, chame pronto, pushback, tá 3858. Vamos ali. Boa noite, 6212, identifique ao 070 na maré.